les Champs-Élysées, Maurice Chevalier. Les poissons, les poissons, et on adore les poissons, y cortar, y picar, con pericia, corto logo a cabeça, y retiro as espinhas, ah, mais oui, ça c'est toujours delícia. Les poissons, hi hi hi, ho ho ho, con cutelo eu os parto em dois. É preciso limpá-los e em seguida fritá-los, e eu adoro comê-los depois. Fiquei com amor ao trabalho, depois que aprendi a technique. Só comei les poissons com o maio, meu facão vou usando, e a barriga cortando, algum sal vou passando, e assim vou temperando. Zit alors, acho que perdi Sacre bleu, un siri, io quasi perdi este bello petisco do mar. Quel dommage, si non olio e già vai para o molho, con farinha ainda vai melhorar. E un poco di pão, já morreu, non dói não, è feliz quem vai te saborear. Agora vai para o fogo, vamos lá, anda logo, tutto valeu, mon siri, au revoir!